escrever um bocadinho na tudo que tem sido a linha do trabalho das organizações que acabei de citar. A nossa mesa redonda tem como título como assegurar a estabilidade do país no período pós-eleitoral. Hoje nós queremos que esta mesa redonda seja mais um contributo de todos para esta parte importante do processo eleitoral, claro, sem desprimor por outras partes do processo que já foram vividas e pelas partes agora a decorrer. Espero que todos e todas se sintam à vontade, acomodados e sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso moderador, o engenheiro Fernando Pacheco, a quem, em nome das organizações promotoras desta iniciativa, agradeço pois a disponibilidade. E deixo a ele também a gentileza de agradecer aqueles que vão animar a nossa mesa redonda. Muito obrigado. Boa tarde. Ouvem-me dali? Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todas e de todos. Acho que vamos tentar ser o mais possível. E por isso mesmo passo de imediato a apresentar as pessoas que aceitaram fazer parte deste grupo de animação da mesa redonda. Começo pela Laurinda Legar. Eu apresentadamente disse Laurinda Legar, porque gostaria de não utilizar títulos académicos aqui. Infelizmente, talvez seja uma prática demasiado frequente no nosso país. Portanto, começo pela Laurinda Oigar, que é professora da Universidade de Estrela. A seguir, Sessiona Casimiro. Velho jornalista, ou jornalista velho, chefe de redação do apostolado, Marcolino Mouco, professor universitário, entre outras coisas, e está a faltar o doutor. Em relação aos advogados, nós temos sempre essa tendência de... Eu sou o doutor mesmo. Enfim, falta inglês pinto que deve estar a chegar se tudo parece. De acordo com a metodologia que foi definida pelas pessoas que organizaram, nós iríamos dar a palavra a cada um dos animadores durante 10 minutos, eles fazerem a introdução dos temas, ou para darem as respostas às questões que lhes foram interconversadas com alguma antecedência. As questões estão dentro do assunto já com alguns dias de antecedência, pelo menos interessados nas questões. Por exemplo, ainda não para abordar. Dizia eu que cada um vai ter 10 minutos para apresentar a sua colocação sobre estas questões. Depois disso, vamos abrir um período de debate. Os animadores voltarão a ter cada um mais 7 minutos para comentarem as questões que eventualmente tenham sido colocadas. e, se houver tempo, voltarmos. E se houver tempo. Se houver tempo, ouvem-me, e se houver tempo, voltaremos a fazer mais uma, mais duas, mais três sessões, aquelas que o bom senso aconselhar. De facto, nós deveríamos começar esta ronda com o doutor, com o Inglês Pinto. Inglês Pinto, como não está, eu vou pedir ao Marcolino Moco para tecer algumas considerações sobre as duas perguntas que lhe foram endereçadas e que eu vou repetir. A primeira pergunta é: como o partido ou coligação vencedor das próximas eleições, das eleições da próxima semana, deveria lidar com as outras formações políticas depois da divulgação dos resultados eleitorais? A segunda questão é: como os partidos políticos ou coligações não vencedores, ou seja, perdedores, devem reagir e pautar-se e comportar-se depois da divulgação dos resultados eleitorais? Estas eram as perguntas para o Marcolino Moco. Deixo a ele. E peço que respeitem os 10 minutos também. Azar, sou logo o primeiro. Muito obrigado. Às vezes é bom ser o primeiro. E eu vou, de imediato, passar as questões que me foram colocadas. 10 minutos. Sim, 10 minutos antes do doutor. Ok. Não vou considerar falta de respeito. É isso que tu queres dizer. Eu, em primeiro lugar, queria manifestar a minha satisfação. Sabem que eu, embora alguns pareçam que entendam o contrário, sou uma pessoa que nos últimos tempos se tem batido muito pela paz, pela harmonização nacional, com base nos conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, desde muito jovem, dedicando-me muito especialmente às questões da negociação, da aproximação de interesses. Não obstante eu ter assumido posições em que, pela sua natureza, tinha que conflituar com pessoas e com grupos. E eu considerava que, em Angola, e este o conteúdo do meu último pequeno livro, a que dei o nome de Angola Terceira Alternativa, depois de 2002, já não deveríamos ter um ambiente hoje, à beira das eleições, que nos levasse aqui, bem a propósito, termos um debate desta natureza. Porque isso significa que estamos efetivamente apreensivos. E significa que durante 10 anos não soubemos nos administrar suficientemente bem para que não tenhamos hoje estas preocupações chamadas do day after. E para aqueles que normalmente dizem que isso é um problema, é normal, em África é assim mesmo, eu sempre tenho contrariado, dizendo que não, não é assim. Talvez ainda seja assim em alguns poucos países, e que por causa disso temos acompanhado os fenômenos do norte da África, continuamos a viver dramas por esse facilitismo de pensarmos que o nosso continente não nos devemos preocupar com a estabilização e com harmonização. Então, dizia eu que no meu último livro eu falo disso, falo de terceira alternativa, justamente como um método de negociação, neste caso no nível político, para que tenhamos uma sociedade harmonizada, onde já não tenhamos mais esse tipo de tensões quando se aproximem eleições. Indo concretamente às duas questões, eu poderia rebuscar muitas ideias que estão, digamos, estão no meu último livro, lançado há pouco tempo, mas se calhar despertaria aqui algumas excitações, mas nós não devemos ir para excitações, sobretudo quando o objetivo é acalmar as pessoas. Então, eu não vou para questões polêmicas, vou diretamente à primeira questão, dizendo o seguinte, como mais velho que sou, que independentemente das nossas ideias, devíamos honrar o nosso país com a preservação desta paz que temos. Uma paz que a mim me preocupa, porque muitas vezes, durante a paz, nós construímos condições para futuras guerras. E muitos aspectos que eu tenho focado, sem dúvida, dificilmente não me darão razão, porque eu aponto exemplos que têm que nos necessariamente preocupar, que podem ser, digamos, condições para a criação de futuras guerras. Mas não vamos falar disso, vamos dizer sim que o partido que vencer faça tudo por tudo para dialogar, se eventualmente houver caso disso, se houver novamente situações de não aceitação de resultados ou coisas parecidas, que faça tudo para que, com a responsabilidade de ter por algum modo assumido o poder, que não se repitam dramas que nós já tivemos em tempos atrás, muito próximos. Acho que há todas, apesar de todas as dificuldades, há condições para que esse partido possa fazer isso. E para os partidos vencidos, também, e vou dizer aqui o que eu uma vez já disse, não há nenhuma razão para nós não preservarmos a paz. Não há. Quando eu era jovem e vi uma frase, algures, do tipo, mais vale uma paz, mais vale uma paz injusta do que uma guerra justa. Na altura andava aí pelos 20 anos, imagina, fiquei bem revoltado com isso. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, já antes de alguns que estão aqui nascer, eu já tinha muita experiência, eu aceito, prefiro este comportamento, porque a guerra é a mãe de todas as desgraças. No nosso caso, acho que eu não prevejo qualquer condição de uma nova guerra agora. Mas mesmo distúrbios, paralisações das nossas instituições, muitas delas funcionando injustamente, algumas injustamente instituídas, de acordo com a Constituição que temos hoje, sobretudo na área da distribuição dos poderes políticos. Lá estou eu a levantar uma questão polêmica, que pode ser polêmica talvez, mas apesar de tudo, os partidos vencidos devem, como aliás estão a fazer hoje, neste período pré-eleitoral, estão, creio eu, na minha ótica, a comportar-se bem, porque estão a procurar remover fatores de instabilidade. Quando instituições que devem preservar a harmonia das próprias eleições procuram na continuidade de muitas situações que nós vivemos. Contornar a lei, não há elemento mais perturbador do que isso. Andar à volta das leis, fazer interpretações enviosadas das normas jurídicas, é o pior que pode acontecer para um país, e os exemplos em África são múltiplos, porque nós, os africanos, sobretudo políticos, ou distorcemos as leis a nosso favor para continuarmos no poder e impedir os outros, né? Ou então estabelecemos normas contra as nossas próprias constituições, e lá estão as crises, e lá estão as guerras pós-eleitorais, etc, etc. Obrigado. Estou também a votar no 2, estou a dizer. Estou a votar no 2, estou a dizer que só tens 2 minutos. Ainda tens 2 minutos. Já terminei. Quando eu fizer esse gesto, não interpretem de uma forma desapropriada. Vai começar já aqui uma convulsão. Obrigado. Já acabaste, tudo bem. Obrigado. Mas falando dessa coisa, diz que é um político aí, cujo filho estava a mandar votar no partido do seu pai, né? Que não é 2, mas tinha os dedos assim. Laurinda, parece é a tua vez. Muito obrigada. Boa tarde a todos novamente. Quero agradecer pelo convite que me foi formulado. Eu espero conseguir, enfim, embora não sendo matéria da minha especialidade, mas espero ter sensibilidade suficiente para poder interpretar os temas que me são apresentados. E eu vou pedir ao Fernando Pacheco para os repetir, para que toda a gente saiba, porque eu não os tenho aqui. As perguntas... Desculpa, devia ter feito isto com antecedência. As perguntas para Laurinda são, primeiro, como é que os observadores nacionais e internacionais deveriam atuar durante e depois da divulgação dos resultados eleitorais? A segunda pergunta, qual deveria ser o papel ou a postura das entidades independentes durante e depois da divulgação dos resultados eleitorais? Muito obrigada. Então, eu vou responder com uma pequena frase de imediato às perguntas de forma direta. Eu acho que os observadores, os nacionais, os internacionais e as elites, durante a fase de divulgação dos resultados, devem abster-se de fazer intervenções públicas e abster-se. E, portanto, abster-se dessa posição ativa. Porque é que eu dou esta resposta? Talvez seja interessante nós compreendermos um pouco como é que surgem os observadores nos processos eleitorais. E os observadores, sobretudo pelo que eu estive a estudar, e eu repito, não sou especialista nem nada que se pareça na matéria, mas, enfim, aproveitando a oportunidade, no sentido positivo, fui ver como é que surgem os observadores nas eleições e constatei que elas, sobretudo, começam a existir a partir da década de 90, depois da queda dos sistemas socialistas na Europa e também face aos problemas que existiam em África, dentro dos objetivos que são colocados aos chamados países democráticos e que se consideram mais desenvolvidos, de ajudar, digamos assim, à democratização dos países e à garantia da manutenção dos direitos humanos nos países onde, eventualmente, essas situações não são devidamente observadas. Com esse início, digamos assim, foram sobretudo os europeus que começaram a ajudar os países da Europa que deixaram de ser socialistas para poderem apoiá-los financeiramente, sob o ponto de vista da formação também, na realização dos processos eleitorais e depois também em África. O que é que isso originou, o que é que isso condicionou? Condicionou a necessidade de se começar a conceber e a identificar quais são exatamente os elementos, os fatores, os princípios, as regras, as normas que devem nortear os processos eleitorais. E, portanto, há toda uma série, digamos, uma indústria que vai nascer a partir dessa altura, ou pelo menos que a partir daí se desenvolve, no sentido de responder de uma maneira cada vez mais sistematizada e científica às dificuldades que os países que pretendem enfrentar processos eleitorais podem ter. Portanto, são criados códigos de conduta, são criados sistemas legais, são criadas normas, são criados conceitos éticos, ou são definidos, são identificados, de maneira que quer que os observadores possam adotar e, portanto, realizar um bom trabalho quando estiverem a acompanhar esses processos. Temos que distinguir entre os observadores internacionais e os observadores nacionais. E se nós nos colocarmos como nacionais, portanto, aplicando esta distinção relativamente ao nosso país, os observadores internacionais são todos aqueles que nos vêm apoiar nas épocas eleitorais. De qualquer maneira, nós podemos ver que os observadores internacionais normalmente estão associados ou a países, ou a blocos integrados económicos e sociais, e, de uma maneira geral, também criam, digamos, grupos, criam formações, criam associações, criam organizações, através das quais utilizam dinheiro, fazem formação e vêm depois, a pedido dos países e concretamente também do nosso caso, vêm apoiar os processos eleitorais. Portanto, quando se fala de observadores internacionais, eu gostaria aqui de referir este aspecto, a observação internacional é feita, em princípio, e aliás como regra mesmo, a pedido dos países que vão beneficiar dessa observação. Os observadores internos ou nacionais, e no caso específico de Angola, e naturalmente tudo isto que eu estou a dizer é discutível, é debatível, é para estimularmos o diálogo, no caso concreto de Angola, digamos que no início nós não tínhamos essa tradição dos observadores, portanto em 92, durante as primeiras eleições, não tivemos observadores nacionais a acompanhar o nosso processo. Só tivemos internacionais. Em 2008 já começámos a ter, digamos, alguns observadores nacionais que também participaram, embora de forma insuficiente, no acompanhamento das eleições. E este ano suponho que se terá, digamos, tornado mais extensa essa possibilidade e o maior número de observadores vai acompanhar o processo. A questão, digamos, que vem associada à resposta que eu já dei no início é qual é o papel que efetivamente os observadores devem fazer, qual é o papel que lhes compete, qual é a função que lhes é atribuída durante o processo eleitoral. E se nós considerarmos que os observadores devem exercer um papel apenas de fiscalizadores ou, de maneira mais suave, de acompanhantes, digamos, observadores, como a própria palavra diz, do processo eleitoral, significa que o que se lhes pede é que, dentro de regras de ética, respeitando as leis, respeitando a situação específica dos países, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, dentro de princípios que tenham sido estabelecidos ou normas que tenham sido definidas para serem aplicadas ao processo eleitoral, então os observadores observem, acompanhem, anotem todas as ações que se desenvolvem durante o processo eleitoral e antes, Portanto, durante o processo de votação e antes do processo de votação, portanto, nos períodos da campanha eleitoral e mesmo nos períodos preparatórios, que são aqueles associados, por exemplo, ao registro dos cidadãos que vão votar no futuro, de maneira a que o seu papel possa ser um papel de testemunha, um papel de efetivo de pessoa que, de uma forma neutra, mas ativa, e podemos explicar estes dois conceitos, é neutra no sentido em que eles não podem absolutamente intervir durante o processo, não estão autorizados a atuar, a questionar, a inquirir, ou seja o que for, durante esses processos, pelo menos de forma individual, mas registram devidamente todos os factos, todos os acontecimentos, e depois utilizam, evidentemente, esses registros, esses resultados que conseguiram apurar, e através dos seus porta-vozes, porque evidentemente também não podem ser todos observadores a fazer intervenções públicas, mas através dos seus porta-vozes devidamente credenciados, então apresentar as suas observações, as constatações e apreciação, inclusive qualitativa, ao processo eleitoral que acabaram de observar. Se os observadores tiverem uma posição isenta e profissional em todo este processo, forem objetivos e estiverem devidamente preparados para identificar aquilo que acontece de forma menos correta, de forma menos, enfim, consentânea com as normas a que estão subordinados e que certamente subscreveram antes de começar a exercer essa função, estão a contribuir para que o processo eleitoral, à parte de todos os outros aspectos que a eles estão associados, possa ter resultados positivos e possa garantir a estabilidade, como era questionado no início. Claro que nós podemos distinguir entre, no caso dos observadores nacionais, entre os nacionais que estão, por exemplo, no caso de Angola. Angola não aceita, pelo que eu conheço, observadores independentes, quer dizer, não é o fulano XYZ, o cidadão A, B ou C, que pode apresentar-se para poder servir de observador num processo eleitoral. É uma questão que pode ser debatida. Mas todos os observadores, todos aqueles que queiram, enfim, exercer esse papel e realizar essa ação, podem inscrever-se através de organizações da sociedade civil, ONGs, organizações não governamentais, ou outras formas de organização, serem formados nessa qualidade, portanto, adquirirem essa especialidade e depois exercerem esse papel. E, finalmente, aos observadores associados aos partidos, não é? Aí os partidos têm que, ou melhor, têm a faculdade de poder apresentar os seus observadores durante todo o processo eleitoral e, então, realizando exatamente essas tarefas que, de uma maneira muito sumária, referi, no sentido de acompanhar adequadamente todas as ações que são realizadas e, depois, através dos porta-vozes dos partidos e dos mecanismos que o sistema põe à sua disposição, fazerem as intervenções e as anotações e as, enfim, e as denúncias, no caso, se elas forem pertinentes, que se colocarem. Era isto que eu, para já, gostaria de dizer. Obrigada. Dei-te uma tolerância e, mesmo assim, não falaste do comportamento das tais elites, que eu há bocado traduzi por entidades. Se puderes falar em 2 minutos, agradecido, está bem? Eu sei que fica difícil, mas mais difícil é o meu papel. Qual é o papel das elites? O papel das elites, digamos, que é o papel também dos cidadãos. As elites têm que se, digamos, satisfazer, ficar felizes, independentemente dos seus interesses terem sido ou não garantidos, com os resultados das eleições. E se forem elites vencedoras, ok, vão congratular-se. Se forem elites perdedoras, podem, e no caso das eleições terem decorrido com lisura, com transparência, com justeza, etc., a única coisa que tem que fazer é também, enfim, procurar integrar-se, dialogar com os vencedores e amanhã virem a, isto é uma opinião pessoal, claro, a coparticipar, a cogerir os destinos da nação, desde que haja acordos adequados nesse sentido. Se tiver havido ações que são menos adequadas, ok, evidentemente há os mecanismos e os sistemas de denúncia. Esta é a minha posição, para já. Obrigado, Laurinda. Passaríamos então agora ao mais velho Siona, a quem é dirigida, talvez pela idade, uma única pergunta. Se calhar a mais complicada. Qual deveria ser o papel... Perdão. Vou reiniciar. Como é que os órgãos de comunicação social, públicos e privados, deveriam atuar durante, acho que aqui falta antes, durante e depois da divulgação dos resultados eleitorais? Bom, obrigado o moderador e obrigado também à assistência. Penso que sobre a positividade deste acto não vou repetir o que já os outros colegas disseram e que a minha própria presença já comprova, porque aceitei. Na aceitação do convite, eu assinalei logo reagi logo a assinalar que a formulação da pergunta era redutora. Embora, devo completar já, que é positiva, subjetiva e o aspecto do caráter redutor irei também desenvolver e provavelmente também entrarei logo também em resposta mais direta à pergunta. É positiva porque, de facto, há uma consciência sobre a função da média em todas as fases e é bom esta iniciativa ter integrado este tema, portanto, nesta perspectiva. Embora a positividade seria muito melhor ainda se tivesse havido melhor, acho, melhor organização no sentido de termos na sala mais presença e suponho a presença dos representantes dos atuais competidores. Não sei se estão aqui formalmente, mas provavelmente estejam informalmente, mas podiam estar conosco aqui, se não deste lado, mas do outro lado, porque este tema também interessa em primeira mão. Claro que mais interessado é sempre o povo, mas ele também como atores de primeira linha, seria bom. E iria então completar a positividade da iniciativa. Fico reparo que está para a próxima oportunidade. É sugestiva a pergunta, porque acho que é um convite quase amigável a aclarar um pouco uma posição e equívocos que eu sinto frequentemente e ambiguidade que eu denuncio muito, muitas vezes, na abordagem da questão da imprensa, onde eu tenho uma posição muito vincada, fruto, claro, desta veterania nesta profissão. E logo, portanto, chego também ao caráter redutor, porque sinto outra vez que se desvia um desafio social para um setor média e os jornalistas. É evidente que o comportamento da média, quer atualmente e sobretudo mesmo depois das eleições, não deve em princípio mudar. A função da média é a mesma. Se mantiver dentro dos cânones clássicos do que é a média, o que é esta profissão. A profissão de relatar os factos, factos que sejam eles da paz ou da guerra, ou da tensão, mas relatá-los com os seus cânones, as suas regras. O que quer dizer que depois deste período, mesmo o período que vier, a função deve ser a mesma. Agora, ali é fazer o seu trabalho, relatar os factos de acordo com os princípios da deontologia, da ética desta profissão. Bom, chego talvez, justamente já toco praticamente também ao caráter redutor que eu já disse, e quiçá para não dizer que tem sido assim. Eu digo que não. Há um déficit concreto do cumprimento desta função. E isto é fruto justamente da luta que existe na sociedade entre as forças do progresso e da inércia. Por enquanto, as forças da inércia, no panorama mediático, a comportar-se, a levar o melhor, por erros também na sociedade. Será que, e aí é que terão se interrogado, mesmo todas as forças, depois disto, tiveram a melhor política sobre a média? Os que vieram a ser derrotados, que eu presinto quase serão, na base da minha avaliação dos meios, da correlação de meios, dos recursos, das facilidades, das vantagens estruturais, e os que também vieram a perder. Presentemente tem tido a atuação e a estratégia correta. Os poucos meios que muitas vezes reúnem não vão para prioridades secundárias se estão realmente convictos de que se meter em batalhas políticas num país como este, apetitoso para as forças da inércia, que aproveita das vantagens atuais, e apetitoso também para os que querem chegar lá, por vezes sem programas amadurecidos de uma alternativa profunda e credível. Portanto, eu acho que no pós-eleitoral convirá que todos reflitam sobre o papel da média e o que é que eles devem fazer para conquistar o espaço que permite ao que está proclamado na lei, que a média deve fazer isto, deve fazer isto, e que não acontece. Neste momento estamos a assistir ao quadro eleitoral. O mínimo de seriedade científica pode dizer-se que não. Enfim, algumas instituições têm tido a coragem de dizer, mas isto é, só dizem é a realidade. Há uma disparidade nítida e não há melhor comparação com aquilo que está plasmado na lei. Mas, como eu disse, analisar o porquê e porquê que isto pode continuar assim e pode até se agravar, e como inverter. Era só isto. Obrigado, Senhora. Ainda tinhas 1 ou 2 minutos. Todos foram todos objetivos. Eu não vou tecer considerações sobre o que foi dito, porque poderia eventualmente estar a encaminhar demasiado o debate. De acordo com a metodologia, eu agora iria proceder às inscrições de 6 intervenientes. Por isso, pedia a quem quiser intervir para não guardar para o fim, porque senão já não vai ter vez. Então, agora a inscrição é para 6 pessoas. Como disse há pouco, poderemos abrir novas inscrições à medida que... Desculpe, pareceu-me que o Inglês Pinto tinha chegado, mas não chegou. Dizia eu então que iríamos abrir novas rondas de inscrições até quando o bom senso nos levasse a suspender os trabalhos. Por favor, quem quiser inscrever-se, já tem 2, Cesaltina. Desculpe, o nome? Nome? Horácio Bano. Augusto Mafaiano. Mais 2? Vítor Barbosa. Vítor, desculpa, a luz não me permite... É como a democracia, nem todos temos que tentar... esticar a cabeça para termos voz. Isso é que eu falei. Ela não pode cair do céu, não é? Quando pensamos que ela cai do céu... Por isso é que eu disse, estou aqui presente para o futuro. Ok. Mais uma inscrição? Nome? Cesaltina Abreu, por favor. Agora não sei se há outro. Cesaltina, não sei se há outros micros. Se... Não, eu acho que eu faço o que sim. Sem toda a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de soltar essa iniciativa, porque me parece que. E talvez isto nos sirva para nós pensarmos a necessidade de continuar a fazer uma avaliação constante desse processo. O processo político não acontece em períodos intermitentes de ciclos de 4 anos. Para nós não chegarmos hoje aqui, provavelmente com essas dúvidas ou com angústias que muitos temos e de alguma forma algumas foram expressas aqui nas perguntas, era muito importante que tivéssemos, independente do nosso posicionamento político na sociedade, que nós tivéssemos interesse em acompanhar, avaliar, trocar impressões e procurar, como se disse aqui, negociar. Eu gostaria que 2 ou 3 questões que me incomodam realmente pudessem encontrar aqui alguma forma de nós encontrarmos, quem sabe, possibilidades de sequências. Uma delas é essa questão da paz. Eu realmente acho que o que nós temos, de facto, é uma ausência de guerra e muito pouco de construção de paz. E creio que o facto de nós, logo à partida, não colocarmos a coisa talvez nesses termos, nos leva, digamos, a um viés logo nesse sentido. Penso também que a falta de informação, do ponto de vista exatamente das descontinuidades dos processos políticos, independentemente de partidarizados ou não, ou portanto dentro do sistema político ou na sociedade, portanto essa despolitização da sociedade leva a que uma série de perguntas se coloquem. Neste momento, por exemplo, estamos a 1 semana das eleições, algumas disposições da lei eleitoral colocam questões entre as quais, por exemplo, a disponibilização dos cadernos eleitorais, com 30 dias de antecedência. Tanto quanto se saiba, isso não aconteceu. O que é que se faz nestes casos? É uma pergunta que eu gostaria de ouvir os nossos... E eu gostaria de ouvir de nós. No momento é isso. Obrigada. Obrigado, Saltina. Serra, por favor. Muito obrigado. Espero que não esteja a invadir o espaço. Eu peço desculpa, eu não fiz isso com a Cisaltina, mas gostaria que as pessoas se identificassem, não apenas pelo nome, dissessem mais qualquer coisa, para que as pessoas soubessem quem é que estava a falar. Ok, muito obrigado. Chamo-me Serra Bão, ativista cívico da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia. Bom, a minha intervenção vai na direção do que foi a intervenção da professora Laurinda Olgar. Se o moderador não quis avançar títulos, peço desculpa, mas há um defeito, devemos sempre reconhecer. Eu, durante a sua intervenção, percebi duas coisas fundamentais que me chamaram a atenção. Era aquilo que deveriam ser os observadores, portanto, os timings que os observadores deveriam ter para fazer o seu trabalho, portanto, antes do processo, ao longo do processo e depois do processo. Portanto, entende-se o processo não propriamente o momento da campanha, mas o registro. E aqui há um ponto. Neste ponto, parece-me que os observadores aqui não conseguem sê-lo, não é? Porque, de acordo com a nossa experiência, os observadores só agora é que estão a começar a aterrar. Não acompanharam, portanto, o processo de registro que começou em 2010, parece-me, ou 2011. É um processo que nunca mais termina, do registro. Até hoje ainda há registro. O ideal talvez seria aquilo que a professora disse, mas a realidade é totalmente diferente. E, portanto, aqui parece já começa um desvio, um vício naquilo que vai ser a opinião dos observadores, quer os nacionais, se os houverem, como os internacionais, sobretudo os internacionais, porque há a tendência de credibilizarmos mais a opinião do observador internacional do que propriamente o nacional. Portanto, em relação ao registro, há um monte, há um cortejo de irregularidades que ninguém, quase que ninguém diz. E em relação à categoria de observadores, a professora disse que a nossa lei não permite observadores individuais. Permite. Bom, vamos fazer uma parte. A professora já disse que não é expert nessa área, enfim, etc. Mas a nossa lei permite, prevê essa categoria de observadores individuais. Qualquer um dos que estiver aqui, conquanto que reúna aqueles requisitos que a lei diz, mas são é um conceito abstrato, uma pessoa de prestígio. Quem é a pessoa de prestígio? Enfim, de reconhecido prestígio, quem é? Parece-me que todos nós aqui, a cada um ao seu nível, lhe é reconhecido algum prestígio. É preciso saber se é necessário, é suficiente para sermos observadores. Em relação à competência para convidar, a competência não é única, exclusiva do Presidente da República e também da Comissão Nacional. Podem ainda convidar, portanto, dirigido já à Assembleia Nacional, à Comissão CNE, os partidos políticos, as coligações, claro, concorrentes. E aí parece-me que aqui esses dois atores não estão a fazer isso. Não têm informação de que estejam a convidar e forçar ou obrigar a CNE a credenciar isto. Em relação ao credenciamento, parece-me que estamos muito atrasados. Aliás, a CNE, eu não quero levantar polémica, né, confusão, mas às vezes a polémica faz bem, mas parece que a CNE está envolvida num rol de incumprimentos e de atraso em relação aos observadores. Por exemplo, até agora não tenho informação de que algum observador já tenha sido credenciado. Não tenho informação. Se houver, por favor, corrijam-me. Eu gosto de ser corrigido, né? Corrijam-me se já há alguma informação relativamente ao credenciamento. E, neste andar de coisas, assistimos o seguinte. Por exemplo, faz-me espécie que o governo angolano tenha convidado a Rússia para observador eleitoral. Por exemplo, faz-me espécie, quando não convidou, outras, bom, não é obrigado, não é? Mas aconselho o bom senso, que devemos sempre trazer para a nossa casa, sobretudo para testemunhar os diferentes que existem, aquelas pessoas ou aquelas nações cuja experiência e o exemplo sejam bons. Portanto, trazer a Rússia, quando conhecemos que o exemplo de eleição na Rússia não é bom, quando um dos concorrentes ainda está na cadeia, ou um dos eleitores ou que está na cadeia, não parece que seja bom de todo. Portanto, eu não queria me alongar e não gostaria que a professora visse isso como um ataque à senhora, mas é uma observação que eu gostaria de fazer. E essa observação surge no sentido, na ideia de que o que temos constatado e verificado em Angola, na perspectiva do que o professor Dr. Marcolino disse, vamos considerar a vossa aproximação de idade, o senhor temos liberdade de chamá-lo Marcolino. Dr. Marcolino disse, é que temos um vício muito grande, colossal, e surge mesmo a partir da universidade, nós fazemos interpretações de acordo à nossa vontade. E essa questão da observação, também eu já percebi que a Comissão Nacional Eleitoral está a fazer uma interpretação diferente daquilo que é a lei, relativamente à lei da observação. E essa interpretação, que está a ser mal feita pela CNE, poderá redundar naquela confusão que houve em 2008. Por exemplo, a experiência da JPD. Por que que a JPD apartou-se desse processo? Porque em 2008, se os senhores se lembram, estava aberta a possibilidade das ONGs, cidadãos, inscreverem-se, apresentarem as candidaturas para observação eleitoral. E a condição era de que devessem trazer o registro criminal, e a indicação da instituição que deveria passar o registro criminal foi feita pela CNE, pelo governo. E na altura da leitura do registro criminal, disseram que os registros criminais eram falsos. Portanto, é uma instituição do governo que passou registros criminais falsos. Portanto, eu gostaria que nós percebêssemos e analisássemos essa questão em profundidade. Muito obrigado, desculpa se me alonguei. Mas eu acho que não me alonguei. Serrabango, obrigado. Não tem que pedir desculpa, nem tem que se colocar a si mesmo frequentemente aqueles apartes de se posso, se vou ser polémico. Cada um nesta sala, noutros sítios não sei, nesta sala é livre de dizer aquilo que achar conveniente. Por isso é que se organizou esta mesa redonda. Se fosse para nos autocensurarmos, escolheríamos outros espaços. E não é por acaso que por duas ou três vezes fiz referência ao bom senso. É a única questão, único limite que posso estar aqui em causa. E tal como dizia, em relação à credibilidade das pessoas, também o bom senso é relativo, mas cada um de nós sabe até onde pode ir. Obrigado mais uma vez, Serrabango, e passaria então para Horácio. Obrigado, sou Horácio, técnico da ADRA, Agência para o Desenvolvimento Rural. Queria fazer uma pergunta, duas questões ao Dr. Marcolino Mock, a quando da sua intervenção. Dizia que ele terminou com uma frase que tomei muita inquietação. Mais vale, não é? Viver uma paz injusta do que uma guerra justa. Okay, uma guerra justa. E ali eu pergunto, não estaríamos a sustentar a injustiça, não é, eleitoral, quando acomodamos esse pensamento? Uma questão. E outra, como diríamos que estamos em paz quando estamos a deixar que a injustiça perdure, não é? Porque eu vejo questão de paz num outro campo, não apenas o calar das armas, mas também quando a justiça está a se fazer sentir, aí começamos a ponderar a questão de paz. Então, queria que o doutor fizesse menção a essas questões. Muito obrigado, Horácio. Passaríamos para... Eu acho que... Augusto? Augusto? Deixa eu chegar. Boa tarde a todos. É Augusto Henrique Macuanhanga, em representação à Associação Recreativa e Cultural Chá de Caxinde. Obrigado pela oportunidade. Eu vou colocar duas questões. Uma ao Dr. Marcolino Moco. É o seguinte, doutor, o que os partidos políticos da oposição devem fazer quando se sentem injustiçados durante o processo eleitoral? O que os partidos da oposição, os partidos políticos da oposição devem fazer quando se sentem injustiçados durante o processo eleitoral? E ao Dr. Sione Casimiro, realmente, infelizmente, tenho notado não uma grande transparência no que concerne à comunicação social, na publicação e na apresentação do processo eleitoral com relação aos partidos da oposição. O que medidas está a tomar para se ultrapassar essas tais situações? Deve-se focalizar mais e profundamente o contingente de... quer dizer, as propostas dos partidos na oposição também, né? Porque cada um tem uma proposta. Então, é necessário fazer com que essas as propostas sejam bem comunicadas. E depois, o que que a comunicação também está a fazer, né? Que meios a associação de comunicação está a fazer para com que aquelas pessoas que vivem lá nas comunas tenham o conhecimento da proposta dos partidos da oposição? Obrigado, era só o que eu tinha para perguntar.